Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, vamos 70. Tô no 20 graus, 12 horas. Autorizando a decolagem, Juliette, tango do novo. Não precisa para 1394? Para a costa, 3, 1, 4. Já pronto para a costa. Salvador Galeão, 360, rota ao seu novo 14, pista 10, sua direita, que é da ela, da El, leda após leda, direto Bidev. Controle 119, decimal 35, transponda 5021 para o governo 34. Gente, autorizado 360 para o Galeão, eu peso o com 4, poderia confirmar? Sim, peso o 14. Era o mesmo? Sim. Pelo Whisky 54, que deve curva à direita da coluna da 10, a saída é da Euleda. 109.3 é o controle, 50.21 é o transponder do gol 1394. 0, passou dona. 5400, reporte ao final de 3 milhas, 4010, informa aí, enche da pista livre. Vento 120 graus, 129, ajuste 012. Ok, informarei, final de 3 milhas, 5400. Juliette Zulinda, colos 47, controle 19, decimal 35. 19.35, obrigado, uma boa tarde, amigo. Até mais de novo. Boa, de novo. Tá no solo, senhor Anderson. É Mike Fox, no solo os 47, local estacionamento. Na bata, senhor. Na bata, ingresse na próxima à esquerda, faça 180, aguarde para prosseguir. É, estando na esquerda, aguardamos, senhor Anderson. Oxi, confirme qual é a procedência e o tipo de equipamento. Você deve ser feliz com a Tana, que também tem uma série 206. Só não entendi a procedência. Feira de Santana, Serra da Venda Juliette Delta. Ah, tá ok, obrigado. Vai essa. Mano, então a pausa é pro fim da bata, não é isso? Afirmativo, senhor. Gente. Ou a Dael de Né? Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, muito obrigado, pelo amor. Esquerda, reporte interceptando a final do ano 7, sem interferir com esta aproximação da 10. É, iniciando o 360 para a esquerda e reportará interceptando o eixo da 17. A direita na bola, levou a bola em direto conquista. Em controle com 1.9.35, e o transponder 044. Ok, está autorizado 200, 200 para a conquista, decola da 10 com curva direita, saída agora, Deval, após Deval direto, controle 10935 e transponder 5044, trip 5489. Correto, pátio 3, chama pronto, trip. Vai chamar agora pronto. Mativa, melhor cidade do Brasil, 90, Pucaracaju, 5035. 10935 ao controle, 10-3566. Confirmando 5035, corretiço, protegimento, portão 9, calma. Estou agilizando a medida possível, porque temos um tráfego a passar o... sobre a rotatória 1500 para isso. Agilizando a medida possível, Romeu até outro. Tráfego não escolheu para decolagem? Salvador, Índia Júlio, tem o campo à vista. Gente, a torre está girando um tráfego a 3 milhas da cabeceira. Mantenha a torre da rotatória e chame-o em 118, decimal 6. 1867, muito grato, uma boa tarde, um excelente final de semana. Igualmente, boa tarde. Controle Salvador, Papa Romeo, Charlie, Mike Índia. Charlie Mike India, aceno identificação, chegada BOF, desça para 5 mil pés, ajuste 1-0, 1-2. 7, chegada BOF, identificou, descendo a 5 mil com 1012. O Charlie Mike India informa que após BOF, a intenção é cancelar e seguir para a final da 1-7, o Charlie Mike India. Seguinte, reporte para o cancelamento. Chamarei. Solo 5-1, livrar direito, 1-2-1, 2-9. 1-2-1-9, graças. Sim, Tenente, mantenha a guarda para ingresso em Lígia, novembro alfa, mantenha a posição. Romeu até Oscar, vento 130 graus 129, ajuste 1012, tem autorizado o toque arremetido. Juliette Tango Zulu, qual a magnética ideal? Magnética 3, 2, 1. Bravo Kilo Whisky, toque arremete ao, corrigindo, decola. Bravo Kilo Whisky decola ao 5-2, curva esquerda, autorizado cruzamento do eixo da pista 1-0, reporte livrando mesmo. Juliette Tango Zulu, pode prosseguir direto, restrito 4000. Direto, restrito 4000, Juliette Tango Zulu. Ok, desconsidera a restrição, sobe para uma centena. Acessão uma centena, livre da restrição, Juliette Tango Zulu, direto IRC. Juliette Bravo Delta, autorizado 2000 pés, ajuste 1-0 no 2. 2000 no 0 no 2, Juliette Bravo Delta. Ok, após a passagem do tráfego, então que toque arremete 97, é autorizado prosseguir o táxi via pista até o pátio da bata e a porta segurando a pista. Bate bom. Charlie Alfa Tango, prossiga. Gente, a porta pista livre. O incidente que cruzou o campo, mantenha a escuta da torre aguardando transferência. A polícia vai descer a escuta da torre aguardando transferência. Força, mantenha-se afastado deste aproximação número 7. Mantenha afastado do aproximação número 7. Romeu Hotel Oscar, toque arremete ao 5-3, curva esquerda, ingresso pela do vento da pista no 7, guardando instruções. Curva esquerda, na perna do vento, aguardando instruções do Romeu de Oscar, da 1-7. Alô, Salvador, igual nome é 00 para o táxi, POB 110, alterna, Maceió 0240, autonomia. Romeu 00, Juliette, da Ponte Espera, 18.612. Juliette, Ponte Espera 10, chama as 86.012, 600. Juliette, autorizado pouso na pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. Livre na 1-7, Índia Juliette. 806, Aracaju, tá protocópio, pronto. Nível 190, Aracaju, confirma 77, pista 1-0, esquerda na PUC, Aracaju. Controle 119-35, e o transitor 5573. Acione código 0111. Então, hoje chama pronto. Chamada pronto, forte barulho de fundo aí. 6320, torre 18-6. Controle 119, decimal 35. Tango Zulu, quando possível, estimar de pouso. 9.35, Kilo Whisky. Pirata, 99.35, bom dia. Bom dia. Boa tarde, igual na 600, pode espera, pronto, dá 1-0. Poxa, na 6320, passo interno, baixar travado mesmo. Poxa, na 6320, complete aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguarda por pista livre, 6320. Agora 600, decola linha, decola separada. Afirmativo. Autorizado a linha de decolagem parada, vento 130 graus, 109. Afirmativo, 600. Vitor Índia Juliette, do sol ao 5-6, livre próxima à esquerda na Taxi Quebec, faça 180, aguarde instruções. Já está livrando o Júlio, senhor. Pode liberar aí o Alfa. Senta. Alexandre Alfa, Lima, tem que ser 7. Agora passando o marcador externo, passou uma milha o marcador externo para a final do Nozário, temos um tráfego alinhado da 17 para a decolagem. Tá certo, está prolongando aqui na sua escuta, o Romeu até Oscar. Forte, reporte para girar. Reportará. Charlie Alfa Tango, ainda não recebo o seu modo chat. Ele base e reporte ao final de 2 milhas, cabo 07. Romeu, hotel Oscar. Reportará, Romeu, hotel Oscar. Ilha November Alfa. Após a passagem do tráfego final, pista 1-0, atenta a esteira turbulência, autorizada a decolagem, vento no 30 graus, 1-2 nós. Ilha November Alfa. Ok, após a passagem do tráfego na final da Rosela, atenta a esteira turbulência, livre decolagem, Ilha November Alfa. Juliette, eu vou autorizar após a decolagem do tráfego na 17, o seu ingresso na pista para táxi, ok? Preparando-se aí para agilizar na medida possível. Preparadíssimo! Frente. Te informo que não recebo transporte. Índia Juliette, agilizando, reporte pista livre, táxi para o pátio 4. Juli agilizando, e o 90 Alfa lá em cima. Isso aí. 7 Bravo Delta, para o curso do localizador, curva à esquerda na proa 150. Esquerda 150, Juliette Bravo Delta. Referências com solo? Afirmo. Referências desce a 1700 pés. 1700 pés, Juliette Bravo Delta. Ajuste no 0 no 2. Oh, Charlie Mike India, passando 060 para 050, tá visual para o cancelamento. O Charlie Mike India. Mike India, cancelada presente? Estimativo, se autorizado após bom, voa direto na final da 17. Ok, está presente, está autorizado direto final da 17, modificado aos 00, 1.500 pés, ajuste 1-0 no 2. 7, 1.500 pés, 1.012, Charlie Maguinha. Meu hotel Oscar, pista livre autorizada, toque remetida, vento 1.20 graus, 1.4 baixo. Índia November Alfa na presente, proa do corredor forte, aguarde transferência. Proa do corredor forte, curva direita na presente, guardando transferência, November Alfa. Ah, 1-0, grato. Solo, o voo 1394, está com 186 a bordo, 4 de autonomia, operando Campinas para o protótipo. Irmã da pena do POB? 186 a bordo. Juliette, Alfa, ponte espera 18.6, 18, boa viagem. 18.6, chamada ponte espera, boa, obrigado, 394. no trapezo na pista 1-0, informa eixo da pista livre, temos um tráfego na curtíssima sinal plano 7, vento 1-2-0 graus, 1-4-9, ajuste 1-0-2, bravo Delta. Bravo Delta, tá aqui. Sente Charlie Alfa Tango, chame a torre 1-1-8, decimal B. 1-1-8-6, Charlie Alfa Tango, grato. Hotel Lima Tango, segue o Charlie Alfa Tango. Pode passar a frequência da torre 18-6. Boa, Tango. Controle ao Papa Romeo Charlie Mike India. Precisa? Solicita fazer um sobrevoo aqui a 1500 pés ao terminal do CPC aqui no porto. Fez o voo agora, saindo do pátio principal, portão 10. O guarda o voo vai sair do pátio principal pro portão 10, 63 já. Então, Oscar, toque aí, arremete ao 02. Mantenha a perna contra o vento da pista 1-0, aguardando instruções. Sente, mantendo a perna contra o vento da 1-0, aguardando instruções do Romeo Tango. Foi, Papa Tango, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, prefeito. Passando aqui para o Sul, 510, visual contrário da Alfa Tango, a intenção é o pátio da Aerospa, a parte 5. Está visual com tráfego, então, para a final da 1-0, confirma. Afirmativo. Ok, autorizado, aproximação direto ao pátio 5, reporte solo controlado, vento no 30 graus, 149, ajuste no 02, Charlie Alfa Tango. Não, tudo bem, os dois helicópteros autorizados para seguir direto aos seus respectivos pátios e reportar no solo controlado. Direto ao pátio 5, a visual com a aeronave na final, após a aeronave na final, Charlie Alfa Tango. Eixo, hotel Lima Tango. Lima Novembro Alfa, chama agora o controle 1-9-35. Controle 1-9-35 para o Papa Romeo Índia Novembro Alfa. Estacionamento TAM 3566, está no portão 9. Aguardo, 3566. Aguardo. Roma Pai, 20 segundinhos para cruzar o eixo, ok? Aguarde. Mais 20 a 1000 pés, o Romeo Teótico é grato. Aguarde. Índio número alto, manterá 1000 pés, obrigado. Guarda livre, coordenão, 3566, vai forma. Porta 4 a bordo. 2 horas e 30 de autonomia, alternando Aracaju para o Pai. 661, direita, até o ponto de espera está livre, 2 metros. Até o ponto de espera, quando eu posso ver. 18,6, obrigado. O gol no 806, no 8, puxa bem acionamento. Siga com proa da perna do vento na pista no 7. Gente, vai cruzar, mantém a perna do vento no 7 apitado, Romeo Tango. Puxa. Charlie Alfa Tango tá na final do pátio 5. Charlie Alfa Tango. Reporte solo controlado. Reportará, Charlie Alfa Tango. Juliette Bravo Delta no solo 05, lembrar direito no 21 no 19. Espera dar 1-0, gol no 394. No 394, após a rolagem da aeronave da companhia, ali mantém pistão zero. Após a rolagem da aeronave, ali aí mantém o 394. Confirme. Obrigado, Delta. Gol no 806, solicita acionamento na posição e posterior pushback. Gol no 924, informa que temos um tráfego que cruzou o campo do setor sul para o setor norte a 1000 pés, à sua esquerda e no eixo de decolagem. Atento mesmo, vem autorizada a sua decolagem, vento 120 graus, 129. 1924. Sempre livre decolagem, visual com tráfego na nossa esquerda. Lima Bravo. Hotel Lima Tango no solo, controlado a 07, livrando frequência. Taxi o trip 5489, tá com 46 a bordo, 4 horas de autonomia, Alterna Montes Claros, Serra Bravo, Mike Kilo. Na tela do seu 46. Nível de táxi Juliette Alfa, ponto de espera 18622, trip. Nível de táxi Juliette Alfa, ponto de espera 18645489. Pronto para o pushback, gol 1806. 16, agora pode puxar. Guarda. Ano 924, decola 08, controle 19, decimal, 35. 1935, grato, bom trabalho. Muito obrigado, meu amor. Autorizado o táxi, sem interferir com esta aproximação da 17, autorizado o táxi do até o pátio 4, ok? Gol no 394, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1 centena no 4 baixo. Autorizado a decolagem, gol no 394. Confirme o vento, por gentileza. 661, na pausa, rolagem 737 da Gol, ali mantém pista 0. Rolagem 37, Gol, ali mantém 1-0. Vai para a final, Romeu Teotes. Meta Oscar, prossiga para toque arremetida, vento 1 centena com 12, temos helicóptero aí prosseguindo o táxi aí para o pátio 4, sem interferir com esta aproximação. Charlie Alfa Tango, torre. Alfa Tango, já escuta. Solo controlado, governo? Ciente, solo controlado, considera o 08, livrando frequência. Romeu Teófilo. Romeu Teófilo autorizado, toque arremetida, pista 17, vento 1 centena 12 nós. Livre toque, Romeu Teófilo, 17. 394, decola 1-0, controle 19, decimal 35. 093, decola 394, obrigado. Nada. Torre Salvador, Papá Romeu, Charlie Mike India encaixando na final da 17. Papa Romeu, Charlie Mike India, complete a aproximação, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira do 7. Fórmula aí, pista livre, vento 1, centena 1 no 2, novo ajuste no 0 no 2. Charlie Mike India. Sim, a gente vai chamar na final de 3 milhas o Charlie Mike India. O hotel de Matango no solo para a porta. Hotel de Matango, solo 1 no 0, livrando frequência. Boa tarde. Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Romeu Hotel Oscar, toque arremete aos 1-1, curva à esquerda, mantém a perna contra o vento, aguardando instruções para cruzamento. Curva à esquerda, perna contra o vento, aguardando instruções. Romeu Hotel Oscar. O 35489, pode esperar da 1-0, pronto. 5489, ali mantém pista 1-0. A linha mantém 5489. Final de 3 milhas, embaixo travada, Charlie Mike India. Charlie Mike India, autorizado pouso, pista 17, vento 1-2-0 graus, 1-4 bus. Autorizado pouso, India. tarde, 3566 após espera da prova. 3566 após a rolagem do tripla ali, mantém pistão zero. Após tripla ali, mantém uma zero, 3566. Só 3661, decola 12, controle 19, decimal 35. 119, decimal 35, 3661. Romeu, até o Oscar, cruzamento do eixo da pista no zero, reporte mudando mesmo. Perna do vento, pista no 7. Autorizado o cruzamento do eixo, reportará ao cruzar e reportará ao... Perna do vento, 197, Romeu, até o Oscar. 140. Tirando para 140, 3661. Índia November Alpha, controle. Índia November Alpha na escuta. Visual com Bravo Kilo Whisky. Afirmativo, visual com Bravo Kilo Whisky na nossa posição de 11 horas. Bravo Kilo Whisky, controle. Confira, controle. Avistou o tráfego do Índia November Alpha. Romeu, Hotel Oscar, reporte para Girabase, pista no 7, para toca arremetida. Romeu, Hotel Oscar. Reportará para o Girabase o Romeu, Hotel Oscar, para toca arremetida na onda 7. 35489, autorizado decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 1 no 2 nós. Livre decolagem com 35489. Tá, passando para esse aqui, é mais ligado. O Patins da Baite. A bateria, se livre táxi, primeira à direita, ao Pat 5, a estacionar livre frequência. Certo. Tá na linha, irmão, ajuda aí com o braço de ordem. Sim. Base para a final, Romeu Teó. Romeu Teó, que reporta na final para o toque emitido. Reportará a final para a toca remédio. Após a rolagem do Airbus, Latam ali mantém. Após o Airbus ali mantém, mantém gol 1806. 35489, decola os 15, controle 119, decimal 35. 1935, 489. Romeu, até Oscar, tem autorizado toque emitida pista 17, vento 120 graus, 12 nós. Autorizado toque emitida, Romeu, até Oscar. 9, contato radar, suba. Ao nível 200. 1924. 1924, chame Recife, 12545. 2545, grato.